estamos juntos já fazem 2 anos. Ficou banal nosso jeito de amar. Arroz e feijão todo dia é bom, mas dá pra enjoar. E assim íamos vivendo sem o sabor que a vida nos dá. Resolvemos nós dois assistir no cinema um filme de amor. No gosto a pitadinha de sal, ele nos fez bem sensual. E hoje nosso amor é perfeito, sem defeito, sem intervalo comercial. E agora não deixamos pra depois. Aquele filme foi uma injeção pra nós dois.